A guarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final da 1028. Repórter cruzando. O gol no 164, apenas para informação, irá cruzar a final da 1028, o helicóptero, a retaguarda da aeronave, sem interferir, ok? Sim, senhor, no 164. Com 474, solo 03, libera a próxima direita, agilizando na medida do possível, via Delta, chama o solo no 21, decimal 9. Salvador, boa tarde, eu tenho 474. Trip 5474, Alfa Kilo, para o parte 3 e transilizadores. Alfa Kilo, 5474. É, claro. Limatango, no visual, no cruzamento do eixo da final da 1028. Reporta no solo controlado da Enrimar, vento em Salvador, 1100 graus, 15 nós. Controlado a Enrimar, preparado, Limatango. Salvador, boa tarde, a chinela é 395, frente da Oscar. 6315, Oscar confere, autorizado corrigindo Guarulhos, no nível 360, decolando da 10 com curva à direita, subida da El Leda, após voo direto Bridge, onde intercepta para o Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5542, controle 1 no 9, decimal 8. O Oxo é 6315. Autorizado Guarulhos, 360, rota do plano, decolada da meta, El Leda, após Bridge. 5542 transponder e contra o instalador 98, até o Zulu 96, até o Bravo, até o Zulu, após a volta de hoje, né, minha 6315, correto, está pronto para estacionar no 03. Boa, gol 1164. Gol 1164. Alfa Juliette até o través do 08. Quando lá vai seguir o follow me até o gate 11. Alfa Juliette através do 08 para o 11. Confirma o vento pro gol 9074. 9074 confirmando embaixo travado. Embaixo travado. Vento 1100 graus, 179, sem livre pouso, pistão 90. Livre pouso, gol 9074. Tráfego Salvador, tá 3283, com informação Oscar. Estamos no gate 08, solicita 380, Brasília. Então, 3283, formação Oscar, confere, tem que ser aprovado, nível 360 para Brasília. Copio 360 ou aguardo coordenação 38? Copia 360, tá 3283. Então, 3283, autorizado Brasília, no nível 360, via Prítulo 17, decolando a pista 10 com curva direita na subida Arbor, Elefa. Após Elefa, intercepta Prítulo 17, segue até a Pino. E conforme a rota do plano, aciona 5524, controle 119.8. Autorizado Brasília, 360 ao nível, decola da 10 com curva direita, sai da Arbo, Elefa, intercepta Ampers, Zulu 17, e após a Pino. E 5524, transponder 198, controle, TAM 3283. TAM 3283, despejamento correto, o repórter está pronto para funcionar. Reporta nesta, puxa o funcionamento 3283. 010. Gente, 4116. Alfa Zulu. Confirma que eu não entendi. Nossa, Cabral. Frequência livre não tem um traço bem formado. Vamos ver, Nossa, Cabral. O 9074, solo 09, libera a próxima direita eco, solo 921, décimo 9. O 4196, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1000 graus, 16 12 a 9. Acha travou a livre pouso na 10, é o 4196. Trip 5626, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1010, após pego está autorizado voar duna, informe estabilizado. Trip 5626. 1010 ajustado, autorizado pelo após pelo direto duna, iniciando o procedimento, 2000 descendo, trip 5626. Total 9887. Prossiga, total. Para acionamento e posterior pushback. Está autorizado, chama para um táxi. Chamaremos para o táxi. O 4196 no solo 11, libera a próxima direita Fox, solo no 21, decimal 9. Marca do externo, completo sinal, chame agora a torre na frequência 1-1-95. Completo para 2-8-95, obrigado, 8-8-5. Estou em Salvador, boa tarde, Gol no 885. Gol no 885, boa tarde, confirmando embaixo travado. Afirmativo, embaixo travado. Gente, livre e pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 179. Livre e pouso, pista 1 no 0, Gol 1885. Solo 3283, solo 3283, prossiga. Confirma, por gentileza, estimado para puxa. Mais 5 minutos. Grato. O azul 411 no meio, portão previsto ao 08, vai manter a posição antes da Juliette aguardar a liberação do mesmo. Do procedimento Electrification, agora torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Trip 5626. Trip 5626, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 na aproximação, aeronave precede, já cruzando o eixo da pista auxiliar. Ciente, prosseguindo para o pouso, Trip 5626, aguardando pista livre. No 885 no solo 195, libera via Eco, solo no 21 decimal 9. Via Eco 219, gozo 885. Seria 1-4, não? Pushback, acionamento 08, TAN 3283. TAN 3283, quando eu sou que pedi solo, repete ataques. Não, para o TAC, 3283. A aeronave da TAN acabou de solicitar o push, já está desocupado. Desacoplado. O Finger, mais uns 5 minutinhos no máximo. O azul 41 no meio. Caramba, gente. Não tem problema, obrigado. Nada. Solo, boa tarde. Gol no 885 e o Bronaco. Gol no 885, boa tarde. Alfa, porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette. Gol no 885. Então, 3283, eu falo. 3283, tem condições de coordenar a equipe de solo, puxar, reta, puxar um pouquinho mais a retaguarda para a aeronave da Azul parquear no 08? Sem problema, será coordenado. Obrigada. O Azul 41 no meio, está autorizado o ingresso, a aeronave da TAM vai puxar um pouquinho mais a retaguarda para possibilitar a sua passagem. Ingresso Juliette para o 08, o Azul 41 no meio. Juliette para o 08, já está autorizado. Roxane 6336 a bordo, fora de autonomia, você não tiver nenhum capítulo. Roxane 6315, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste 1010, bom voo. Táxi via Índia, até o ponto de espera, obrigado, bom voo. Meia 26, solo 18, libera via Delta, solo 21, decimal 9. Confirmando via Eco. Eco 219, 5626. Solo total 9886 para o pushback. Total 9886, contenção que vídeo solo é porta táxi. Era pushback e chamaria para o táxi. Trip 5626, Alfa Kilo, atenção sinalizadores, botão prevista 02 no Pátio 3. Alfa Kilo prevista 02 no Pátio 3, 5626. Salvador, boa tarde, está pronto, da Xané 6305, boa tarde, autorizada a linha LD Platinum 10, vento 100 graus, no 49. LDA decolagem, 0,93. TAM 3283, autorizado táxi, pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1010, bom voo. 1010, pátio principal, Índia, ponto de espera, 10, decimal 20, decimal 1. Oscar Fazulu corrigindo, 1203. Xanermia 395, decolador 21, controle 119, décima 8, bom voo. Controle 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Oxaner 6315, passa 1200 na Dael. 6315, contato radar, decolagem, sube, mantendo 360, saída da Dael. Só mantenho 360, autorizaria a proa de Leda da presente para o 6315? Está autorizado da Dael, Oxaner 6315 após 2000 pés. Dael após 2000 metros. 3283, autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 1000 graus, 17 nós. Autorizado, ingresso e decolagem, pistão no zero, TAM 3283. Para o táxi tem 3 a bordo, 330 de autonomia, está alternando Guarulhos. Total 9887, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 0, bom voo. 1 no 0 no 0, ponto de espera 1895. Boa tarde. Controle o Chanel 63 no 5, solicita a proa 235 para evitar a formação. 235 por quantas milhas? Aproximadamente 60 milhas. 60 milhas copiadas. Total 9887, boa tarde. Total 9887, boa tarde. Eu nem mantém pistão zero. Fiz alinhar e manter. Total 9887. Decolar 225, controle 1 no 9, 8, bom voo. 19 e 8, boa tarde, 3283. Drone Salvador, muito boa tarde, Altan 3283, Arbor. Altan 3283, contato radar na decolagem, que mantém o nível de voo 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor 3283. Total 9887, livre decolagem, pistão no zero, vento 1000 graus, 179. Livre decolagem, total 9887. Total 9887, decolador 228, controle 1119, decimal 8, bom voo. Controle 198, uma boa tarde. Metrô 1010, chegada Mari. trabalho, total 9887. Total 9887, contato radar nada, colagem sul, manter o nível 360, saída da El. 360, nada El, total 9887. Dá presente a possível voar da El? Após 2000 pés. Afirmo, após 2000 da El. M142, informação com o céu, prossiga. Temos aprovado 350 para Recife, copio 35, agora a coordenação 37, oxo na M142. Oxo na M142, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, decolando a pistão no zero com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5552, controle 119.8. Autorizado, TAM 3283. É 6142, correto? O repórter está pronto para estacionar. Cuidando com a equipe de solo, repórter de ataque, são 01. Chega na M3-15, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Controle total 9887. Siga. Desvia à direita, proa 240 por 60 milhas. Gente, de desvios, informe ao térmico. Informaremos. 3283, chama o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, Sandra 2283. Xené 6326, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 1090, informe estabilizado, sinal do procedimento. Chegada Mare, desça e senha, 2000 pés, ajuste o altímetro 1-0, via chegada Mare. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro 1-0, via chegada Mare, gol 1966. Total 9887, chame o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Chamar Recife 1251, 3325, uma boa tarde. Tango Índia, boa tarde, prossiga. Tango Índia autorizado, comando Tuba, nível 085, decolando a pista 17 com curva direita. No nível 085, restrito no meu pés no corredor axé. Aciona 5544 e o controle 1 no 9.8. Hector Luíza. Hector Luíza, confirma parte que se encontra aí, o problema? Acionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 0, Aptango Índia, bom voo. Aptango Índia, 61 no 42, POP 75, 3 e 40, Natal. Autorizado táxi para Xanem 1 no 42, à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste 1 no 0 no 0, bom voo. 1 no 0 no 0, direita Índia, ponto de espera, 18, 9, 5, Xanem 42, bom dia, bom trabalho. Obrigada. Alinda, boa tarde, Xenemi 1, 42. Xenemi 1, 42, boa tarde, Alinda, decola sem parar? Afirmativo. Autorizado ingresso de decolagem, vento 090 graus, 1,6 dúzia nós. Aí decola o Xenemi 1, 42. Autorizado, sinal ILS, Xenemi 326. 2 milha, marcador externo, completo sinal, chame torre. 118, decimal 95. Gente, torre 1895, 326, obrigado. Prossiga. Cajamo, pode virar para Caju. Nada. Salvador, Xenemi 326, utilizado sinal ILS Sulu, da 10. Xenemi 326, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 010. Gente, prosseguindo, aguardando pista livre, 6326. Xenemi 1142, decolado aos 40, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, controle Xenemi 42, bom dia, bom trabalho. Xenemi 6326, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 15 nós. Baixado e travado, livre pouso na 10, 6326. Xenemi 1142, contato, radar na decolagem. Mantendo 350, saída da PUCA. 350 na PUCA, Xenemi 142. Poderia voar pro de PUCA? Autorizado. Obrigado. Sanguim, Janin, mantém pistão no 7. Prossiga para a torre, prossiga. Alim, mantém cabeceiro no 7, retorna planta, eco, Tango Índia. Tango Índia tentando a estrela de turbulência do Fokker sem pouso no 0, quando pronto, livre decolagem, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 1,6 dúzia nós. Chanel 6326, solo 43, libera via Eco, solo no 21, décimo 9. Livrando na Eco, 219, obrigado, até mais. O Chanel 6326, muito boa tarde. Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para o 01, 6326. Boa tarde, 35240, sente a informação ótica 200 para Petrolina. Índia, decolado 245, controle 199, décima 8, bom voo. Seja mais 8, pode ser Índia. Autorizado Petrolina, nível de voo 200, vai decolar 10, curva esquerda, saída Momo Futebol, segue direto Petrolina. Controle Salvador, operem 119, décimo 8, transponder 5535. Trip, oi. Oxenem 1142. Cifra, frequência 2545, alterno 2685. 2545, 2685, Oxenem 42, boa. Gol 969, informa Passando Duna, estabilizado, visual 90. 7, Passando Duna, completo final do procedimento, 2185. 2185, olha. Salvador. Boa tarde, gol 966, passando Duna, visual estabilizado. Duna 966, boa tarde, continua a aproximação, reporta com a embaixo travado, ajuste no 090. Voltará, 966. Eco Tango Índia, no meu pé, corredor axé, na escuta do controle, aguardando para a sessão. negativo, estou autorizado a voar Coral. O Eco Tango IA. Suba e mantenha inicialmente o 075, Eco Tango IA. Externo, baixou e travou, 966. Pelo 966, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 179. 966. Salvador, boa tarde, Azul 406. Azul 4065, boa tarde, vamos ao Cusué, Quebec, corrigindo a Oscar, prossiga. Para o nível 340, autorização Campinas, Azul 406. 4065, autorizado Campinas, no nível 340, via Prisulu 16, até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0 com curva direita na subida da El, Leda, após voo direto, posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5574 e o controle 119.8. 1966, solo UOL 52, libera via Fox, solo 121.9. Fox 219, voo 960. Correto, reporta pronto, puxa acionar no 08. Camará no 8, 4 também. Fala, voo 966, livrão. Voo 1966, Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, voo 966. Tango Juliette, Yankee Kilo, prossiga para solo. Costa ou irá prosseguir para Salvador via Costa? Sim, de ação de identificação, limpos 91. Confira por quantas milhas se afasta o Juliette Anquilo? Radar 38 milhas. 8 VR de Salvador. Mantém o nível de voo 080, informe no ponto de alta descida. Estou autorizado a interceptar a linha do litoral na escuta do controle. Sim, o controle 119.8. Confere 57 milhas, Alfa Tango Tango, contato no radar. Estabelecido. Mantendo o nível 090, voe a posição Mare. Informe no ponto de alta descida. O Alfa Tango Tango. 8, controle para acionamento de táxi, torre 118.95, ajuste 10, Juliette Yankee Kilo. Bom, 966, próxima Juliette. 1966, está autorizado o ingresso Juliette, até através do 08, quando lá vai seguir o follow-me para o 09. Ok, Juliette, até através do 08, atento ao follow-me para o 09, igual 966. Juliette, em quilo, prossiga. Correto, o Yankee, o Juliette Yankee Kilo. Agora para acionamento e táxi torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 0. Então Olympus 91 foi a posição pelo para interceptar a chegada a Bonfe, Olympus 91. Informe no ponto de alta descida. Olympus 91 no desce, mantém a 4 mil pés, o altímetro 1-0, 1-0. Tango Índia, confirma estimado em Serra Brava, Tango Charlie. Alfa Tango, Eco Tango Índia. Gente, 1-8-5-6. Salvador. Boa tarde, Gol 1967, centro da Oscar, autorização para o Galeão. Gol 1967, Oscar, confere, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, TESMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após voo, posição bridge, para interceptar a aerovia. Aciona 5576 e o controle 1119.8. 3-0 Galeão, 360, Perzulu 10, após MAP, segue conforme a rota do plano de voo, decolada 1-0, curva direita, saída da Euleda, bridge, após intercepto da aerovia, o código 5576, controle 1-9-8, gol 1-9-6-7, portão 2. Gol 1-9-6-7, correto, aperta a próxima, puxa sonar. Reporte com o pronto, gol 1-9-6-7, Galeão. Nada. 63-1-4, acione a identificação. Chegada Mari, desça e mantém o nível de voo 090. Ajuste altímetro 1010. 75, você confere a guarda-copo, por gentileza. Tanque Kilo, escuta a torre. Autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, capitão 17. Uno 097 está autorizado, final do procedimento ELS, obstrui, pista 10. O Xenema 314, número 3 na aproximação. Prossiga, TAM 3192. TAM 3192, desça e mantém o nível de voo 090, chegada à mar, ajuste altímetro 1010, redução para 250 nós. Tanque Kilo na escuta. O nível de voo 070, Xené 6314. Estou seguindo já para o corredor forte. Olímpicos, nós vamos para 90, certo, e condições de manter essa velocidade até mais próximo de Duna? Por gentileza, mantenha sequenciamento. Só para o triple 5-4-0, está pronto para ataque 55-4-5-9-9-9. 5490, autorizado táxi, parte principal e Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 0 no 0. Zero, para chamar 185, confira 540. Decolagem 090 com 15, Juliette Antiquino. Lançamento. Gol 9075, para informação, o Ilhéus estava fechado, estava operando apenas instrumento. Só um instante, estamos checando junto à IS e junto ao controle de Ilhéus para ver se já será possível pagar essa cópia, ok? Como final, ciente, está autorizado, aguardando autorização na área do controle Ilhéus.